dois, com você tá iterando três, que vem me perguntar se eu já superei. Superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer. E se eu tô de porre, não é por ela, eu tô bebendo, é por esporte. Nem doeu vendo ela na rua beijando outro. Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho. Como um mais um são três, coração esqueceu. Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Nem doeu vendo ela na rua beijando outro. Essa lágrima que tá rolando é um cisco no olho. Como um mais um são três, coração esqueceu. Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Você tá inteirando três, que vem me perguntar se eu já superei. Superar o quê? Olha bem pra mim, vê se eu sou homem de sofrer. E se eu tô de porre, não é por ela, eu tô bebendo, é por esporte.